Olho no espelho, boto batom vermelho por um beijo mais. Tô voltando das cinzas, tô querendo brisa, um pouco de paz. Um vestido preto, um incenso aceso, jantar, luz de velas, reforço o perfume, meu cheiro, jasmim. Um copo de vinho, a casa aquecida, meus braços abertos pra te dar. Passo, aceito seu comportamento. Mudança de humor quando não faço o que você quer. Será que você ainda me vê como sua mulher? No passado não fui a melhor das amigas. Tô me construindo, tô na redenção. Tô te falando de coração. Você botou um muro entre nós dois. Muro entre nós dois.